superada. Desça para 2000 pés, acusando no localizador 1012. Para 2000, autorizado o procedimento, vai reportar no localizador, 32 avisado. Olha o Alfa Tango Tango para a subida, solicito 080. Alfa Tango Tango, ascensão 1900, direto com vista. Solicita Mateus 080, Alfa Tango Tango. Olha o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Solicita Mateus, nível de voo 080. 80 em ascensão. Autorizado, Alfa Tango Tango. Salvador, Azul 4089. 4089, Vitória, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 340, autorizo 50. Decola da 10, curva direita da EL, Leta, Pidev, 1208, aciona 5442. Correto, chão, puxa, pega o sonamento. Paulo Salvador, copiou, a sua parceira de nós? Copiei, está correto, chama, puxa, sonamento. No localizador, o TAN 3290. 3290, chamei a torre indo no 895. 895, ligado. Oi, Salvador, boa tarde. O TAN 3290 está estabilizado no LS da 1-0. TAN 3290, continua aproximando, reporta a baixada travada, ajuste agora na 092. Vai reportar baixada e travada, o TAN 3290. Bom, 867, portão 09, autorizado, chama táxi. Salvador, 3290, vai passar onde a serra baixada e travada. TAN 3290, livre pouso do pistão, 90, vento 1, 900 graus, 99. Livre pouso 990, TAN 3290. Alfa Romeo Tango Índia Bravo. Direto em Mar? Plano. Aqui só o retorno de Salvador para Rimar. Só um minuto na escuta. Uno 167, chame o centro Recife em 1251. Confirma para quando 1251? Afirmo, 1251. Alterne 13395. 1251, alterne 13395. Obrigado, bom serviço e boa tarde. Comente. Tan 3209, solo 58, libera direita, solo 1219. Libera direita 1209, Tan 3290. Bom, meu Tango Índia Bravo, autorizado, ser instantânea, 500 pés, decola de... Da Enrimar, comprou a Norte, o controle 1208, Sana 0137. Sana 37, transponder, controle 1208. Pista Sana 3290. O Tango Índia Bravo, livre acionamento, decolagem, torre 11895, confirma pra OB. Gente, tá 3290, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, tá 3290. Poderia confirmar a ponta 3290, 08 ou 02, senhor? 02704, mantém 80 aguardando transferência ao controle de Ilhéus. Aguardando, 118.95, altímetro no 012, dará passagem ao R2320, ingressando no pátio principal, após prossegue o táxi. Sim, chegou 18. Na posição do que o Airbus está se dirigindo? Está ingressando via Juliette no momento. Pode ser que esteja até o 06. Acho que o senhor vai, não será necessário aguardar a passagem, não. Tá bom. Ninja Bravo, prossiga. Positivo, tá no Equimar. Acionado, mais um minuto pra decolagem. Tem Ninja Bravo, chama pra decolagem. Positivo, chama pra decolagem. Ah, então, até a volta. Bom, oi, até. Salvador, um voo, boa tarde, voo 867. No 1867, autorizado a linhada decolar, pista 10, tanto 120 graus, 9 nós. Linha a linhada decolar da 10, voo 867. Meu Tango, Índio Bravo, decolagem com proa norte, não tráfego a reportar, dentro do aeródromo 120 graus, 10 nós, porta para o solo. Índia Bravo, controle 120, decimal 8, decolar 205. 208, boa. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu Tango, Índia Bravo, decolado da Enrimar, para norte, para Feira. 35240, decimal, tem nível de voo 100. Alfa Tango Tango, mantém 80. 0080. E boa tarde, o Papa Romeu Tango Índia Bravo. Bravo, reporte a 20 milhas, informe estimado para pouso. 20 milhas, vai reportar, estimado a 1637. 20. Controle Salvador, boa tarde, 35240. 5240, identifique desse mantém nível de voo 100. Ficou 5240, pode livrar mais 10 milhas, o 190 para 1. 340. Já estou solicitando. 867. O 1867, vigilância na saída Arbor. Afirmo, alguma possibilidade de voar Alefa? Autorizado Alefa. Obrigado. Alfa Tango Tango, chame o Centro Recife em 125, corrigindo 268. Recife 1288, alterne 1260. Adoro 5240, agora ideal de descida. Desça aí, mantenha o nível de voo 050, TRIC 5240. Para o 050, 5240. Paulo Salvador, azul 4089, pronto para o táxi. 111 a bordo, 3:40, alterna Galeão. Azul 4089, à direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste channel 092. Direita Índia, torre 1895, azul 4089. Mantém ainda o nível de voo 80, está a 8 milhas da posição coral. Serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 1201. ao nível de voo 050-6141, chegada a bom fim. Azul 4089, autorizado a linha aérea decolar, pista 10, vento 110 graus, 9 nós. Autorizado a linha aérea decolar, pista 10, 4089. Gol 16, corrijando 867, Channel Centro Recife na frequência 1288. Recife 288, tchau, obrigado. Azul 4089, decolou Juno 5, controle 120, décima 8, bom dia. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 4089, 1010, Nadael. 4089, contato radar, suba e mantém o nível de voo 340. Autorizado, 2012 o ajuste no 012, livre LS acusa localizador. 2000 livre LS com 1012 acusará no localizador, 5240. Tô 3193, autorizado Galeão 360, autorizo 110. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. 1208, aciona 5452. Autorizado para o Galeão, Upper Zulu 10, decola pista 10, curva à direita da El Leda Motiva. O transponder 5452, da 3193. Controle 1208, confirma o transponder. 5452? Afirmo. Chama o Bush, Atana. Ok, chamará o Atana 3193. Salvador, boa tarde, Cessna 63, Cessna Romeu. Cessna 63, 15, desça aí, mantém nível de voo 060, chegada a Man. Romeu Fox Sierra November, desça aí, mantém o nível de voo 070 na chegada a Bombe. Estabilizado no Lockel 5240, Trip. Boa tarde, o TAN 3216, tá ciente da informação, Romeu, quando possível, quanto tempo Fortaleza? TAN 3216, Fortaleza autorizado, nível 370, aerovia Upper Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, Momo, transição Froti, 1208, controle, transponder 5471. Vamos lá, baixar travado 5240. Da saída Momo Froti 208-5471, tá? 3216. 3216, cortejamento correto, chama pushback acionamento. Chama lá. 5274, já parou pra cima da cidade. 5474, autorizado 2000 pés, 1012, 1012, ajuste. Aposta estabilizado no localizador livre ali. 72000, pode barra dura. Na chegada Mari 474. Vai bater, descendo para 2000, revólver estabilizado. Baixar travado 5240. 5242, livre de pouso pista 10, tempo 120 graus, Antenagem. Livre pouso 5240. 4089, Channel Centro Recife em 1251. Salvador, bom dia, Bacaredo 2230, ciente da Romeu, solicito repetir para a Vitória da Conquista. Bacaredo 2230, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, direto, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, 1208, aciona 5473. Conquista 180, direto. Decolada 10 com curva direita, agora eleva. Transponder 5473. Passaria do 2230. 2230, controle 120, decimal 8. 1208 é o controle, né? Correto, chama o pushback final. Ou modificação de regra e prosseguir visual. 35240, solo 24, direita, solo 1, 2, 1, 3, 9. Direita 1219, 5240. O Papa Romeu Foxtrot Sierra November, apenas para definir a sua aproximação, fará uma aproximação visual, porém irá modificar as regras e aproximar sobre regra VFR para final da visual da 17, confere. Salvador, boa tarde, ATP 5240. 5240, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 03. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 03, 5240. A Novembra, desça e mantenha nível de voo 050, informe atingindo condições visuais para modificação de regra. Para o 641, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador. 2000 pés, portará no localizador. PNH, por gentileza? 1012, 1012. 1002, braço. remota 06 do Pátio 3 06, 5240, já desalvou um sinalizador. O estacionamento 3216-01. T3216, portão 1, autorizado, último ataque. Camarão. Sinal visual da 17. Então descida até 1510, referências visuais, após ponto, pro 180, interceptar a sinal da 17, em condições visuais, em foco para a Terra 90. Obrigado. Oceaner 6141, livre LS, acuse localizador. Oceaner 6315, dirigindo 060. Oceaner 6315, desça e mantenha 3000 pés, ajuste o altímetro 10011. Reduza a velocidade para 200 nós. Ambiente 3000 pés, reduza 200 nós agora, 6315. 86141, chama a torre no 895. Horas e 15. Outras dois, eu nomeio a taxa autorizada direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste ao 901. Índia, 295, obrigado, boa tarde. Passaria 2230 para o táxi, tem 55 no POB, alterna Salvador com 4,40 de autonomia. Quantas horas de autonomia? 4,40. Táxi autorizado, passaria 2230, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, 11895, ajuste ao 909. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 2230. Quatro, sete, quatro, no salva 3, 1 direito, 1, 2, 1, 9. Rodolfo, não é 6141? 6141, continua a aproximação, agora na pista livre. Pedro, rodando pista livre. Na 1413. Baixar e travar. Livre pouso na 0, 21, 10 grau, 099. Livre pouso na 1, 1, pra. Na 1, 0. Boa tarde, o Tantra 2 na 6, visual com Xané na final. Segue, mantém a posição. Vai, mantém. Pelo pátio 3, posição 4. Possível 360, temos aeronave agora passando o setor do Largo do Tanque, da Oceanese alinhado no LS, da pista 10. Tá, ok, tá reduzindo aqui o Fox Air 90. Estimativo, porém há grande possibilidade de um 360 aí pela esquerda. Tá aguardando, o senhor já quer que realize? Ficaria melhor, realize então, aí prosseguirá sem interrupções para a pista 97. Estimativo, a gente tá reduzindo o máximo aqui já na velocidade de aproximação, o Fox Air 90. Oceanese 6315, chame torre, 118 decimal 95. 6315. Beleza. Fox Terra Novembro, chame torre, 11895. 1895, Fox Terra Novembro, agora. Solo 3, 4, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, decimal 9, grato. O Fox Terra Novembro, na final da 1, 7. Estou sendo as campinas 4 horas que eu estou no meio. Utilizado o taxi via Índia Alfa, no Bande Espera 9, 0, 1, 2, 4, 5, que nem a 1, 0, 1, 1, boa viagem. Ok, Índia Alfa, Bande Espera 3, 9, 5, 3, 1, 9, 3. Salvador, bom dia, Oceanese 1141. Ventuno, 10 graus, 10 nós. Leve decolagem no 032 ano mesmo. Salvador Tower, good afternoon, Passaria 2230, and holding point runway 10 ready. Maintain position, Passaria 2230. Roger that, hold position 2230. Livre pouso 0021 0010 0 9. Livre pouso 6. 3 2 1 6, controle 1 2 0 versão 8 0. 3 2 1 6, boa tarde. Tá 3, 2, 1, 6. Terra Novembro, visual contrário com pousando na 10. Continue agora as instruções para o pouso, Fox 7, Terra Novembro. Prossegue na final, senhora, ainda realiza o outro 360. Afirmativo, prossiga o sinal na 7 e aguarde instruções para o pouso. Aguardando a autorização de pouso, Fox Terra Novembro. Passaria do 2230 and Appens, wait for runway 10. Line up, and wait, runway 10, 2230. Papa Romeo, Foxtrot, Serra Novembro, livre pouso 17, o vento 10 graus e 109. Confirme por gentileza após o pouso, até que foi compacto. Está autorizado o pouso na 17 após Aerostar, o Fox Air November. Ok, sim. Calama 320, acende a estação, vê se mantém nível 050 na chegada à mar e guarde o procedimento LSX2. Mantenha somente o perfil da chegada. Coordenação seria possível pro tipo 3216. Inicialmente autorizado direto Momo 3216. Muito obrigado, senhor. Vai no Momo. Adiante, for takeoff, runway 10, 2230. Salvador, bom dia, está 3193. Boa tarde, 3193, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantém. Zulu, acende a estação, vê se mantém o 050 na chegada a mão, guarde a LSX Lei, ajuste no 091, lima aquilo Zulu. 220.80, Salvador Departure Control 2230, thank you. Salvador Departure, Passaria 2230, good afternoon, Arbor, LFR. Passaria Passarelo Tietchan 230, radar contact, climb and flight level 180. Climb and maintain flight level 180, Passarelo Tietchan 230. Solo Salvador, boa tarde, São 3283, centro da Romeu, Portão 4, autorização Brasília. 3283, Salvador Brasília, 360, nível autorizado, via Upper 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefo, 1208, controle, 5514, transponda. 3, autorizado Brasília, 360, Pêndulo 17, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefo, transponder 5514, controle em 208. Pode pedir acionamento, 3, 2 e 3. Vai chamar. Bona 964, acione a identificação, chegada a Maria, desse mantém nível 060, ajuste chama 091. Bona 93, decolou as 43, controle 1-10-0, desse 980, bom dia, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Altan 3193. Altan 3193, subir, mantém nível 360, saída da EL, vigilância. 360, da EL, Altan 3193. Altan 3216, avança nível 140, chame Centro Recife, 126. 85, alternando 12545. 3216, bom dia. Chanel 6320, desço para 2000 pés, ajuste de altímetro no 091. O 2008, acione a identificação, chegada a margem, desço mantém nível 070, ajuste de altímetro no 091. Chanel 6320, dessa via para 2000 pés, ajuste de altímetro no 091. 2011, 6320. Pode voar bridge, o TAN 3193? TAN 3193, aguarde coordenação com o Centro Recife. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, é o 33805. Para cópia Guarulhos, informação Romeu, 340. 3805 Guarulhos, 340 nível autorizado, vieram o peso 10, Brive. Eu fiz o nomeia, agora vou ter o Zulu, Brive e após conforme. Decola da BR, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208 controle, 5505 transponder. Autorizado Guarulhos 340, conforme a rota é para Zulu 10, Brive e para Zulu 16. É, Belo Horizonte, Trive, saída da 10, saída da El, Leda, Mótiva, transponder 5505, confirme o controle por gentileza, 73205. Depois do estacionamento, 205. Tá para o feedback de estacionamento, controle 1208, 3205. Esperar o paciente agora está de copo. Geral Weber Alfa, poderia confirmar o caso sobre voo? 2-0, está autorizado a final ILS 5-0, não posso estabilizar. Autorizado, eu posso estabilizar, né? 3-2-0. 0171, neste November. Tem o VOB? 02 a bordo, chama MX Taxi, torre 1295. 3, chama centro Recife, 1251, alternando 13395. 1251-3395, tá 3193, obrigado. Bono 164, aciona a identificação, chegada a Maris e se mantém nível 080. Bono 164, velocidade de acordo com a carga. Bono 964, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 09. 3.011. Tango Lima, quilo Zulu, controle. Vai prosseguir com regras de voo instrumento para Salvador? Gente, Lima Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o A180, seu limite será a magnética 090 de Simbra, Lima Kilo Zulu. Solo está 3283, portão 4, pushback acionado. Tarifa pós-taxa. Trabalhando. Alfa Juliette Romeu para a Serra, novembro, novembro, informe. Salvador, boa tarde, 35626, informação Sierra. Rondão no 7, primeira curva direita, saída Arborra, após direto. 1208, controle, acione 55 no 7. Meu confirme, o 444? 4.000.0 no ano, 2008. Trip 5626, contato radar 72 milhas, nordeste de Salvador. Vou ir na proa de bombe para interceptar a chegada bombe, reporte para a descida, trip 5626. Boa proa de bombe, chegada bombe, foi garoto, 5626. Localizador, Zocam 6320. Oceaner 6320, completa aproximação, chame